408, estou com remeteu aos 37. Tem condições de desligar o cruzamento para sinal de pichão no zero? Afirmativo, iniciando curva à direita nesse exato momento. Gente, reporte girando base. Reportagem girando base, guardião 08. Real de base, guardião 08. Torre, guardião 08, real de base. Guardião 08, autorizado, reparte no final. Tirando base, porta na final, guardião 08. Guardião 08, torre, tem um tráfego próximo à duna, tem condições de encurtar a base? Afirmativa, já está girando para a final, guardião 08. Romeu, Gol 1866, boa noite. Gol 1866, boa noite. Fechando a aproximação, cheque 3 pontos, aguarda autorização. Ainda não abaixou o trem, senhora. Aguardando a autorização para pouso 1866. Autorizado, pouso para o Guardião 08. Guardião 08, confirme, pouso, toque remetida. Vai efetuar o último toque remetida, ingressará na base pela direita e último pouso mesmo. A passagem é Serra Baixada de Checado no 866. Guardião 08, livre toque remetido, vento 200 graus 08 nós. Inicia remetida após o segundo terço da pista, após o eixo da 1-0. Após o eixo iniciar remetida, a autorizar aquela curva rápida para ou para o do sul? Sul, mantenha sul. Afirmativo. Estou recopiando 1866? Afirmativo, gol 1866, autorizado pouso na pista 1-0, vento 200 graus 07 mais. Autorizado pouso pista 1-0, cara, 1866. Guardião 08, tocou e arremeteu aos 4-2, mantém o setor sul do aeródromo. Afirmativa, mas o setor sul do aeródromo, Guardião 08. Guardião 08, autorizado cruzamento final da pista 1-0, reparte girando base para a pista 1-7. Ótimo, senhorita, autorizaria agora um procedimento pela esquerda, perna do vento pela esquerda? Afirmativo, Guardião 08, corrida agora à esquerda, reparte cruzando a final da pista, correção, reparte cruzando o eixo da pista 1-0. Afirmativo, curvando à esquerda, reportará cruzando o eixo da 1-0, Guardião 08. O 1866, solo aos 4-3, livre à direita, chame solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. 1-2-1-9, boa noite, cara, bom trabalho. Para o cruzamento da pista, o Guardião 08. Guardião 08, autorizado o cruzamento do campo, reporta girando base para a pista 1-7. Reporta girando base para 1-7, Guardião 08. Ideal de base da 107, Guardião 08. Guardião 08, autorizando base. Confirme o pouso final. Pouso final. Gente, Guardião 08, autorizando pouso na pista 107, vento 200 graus, 08 mais. Livre pouso 107, Guardião 08, graças a Deus. Guardião 08, solo aos 50, autorizado backtrack para o teste do GRE. Salvador, OTAN 3662. Electric 3-0. Pitão 3662, boa noite, check 3, livre pouso, pitão 10, Ventura 90 graus, 089. Baixou e travou, livre pouso na 10, na 3662. Então, 3662, solo 57, libere direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, tá, 3662. Salvador, boa noite, da 3858, na final da 10. São 3858, boa noite, confirmação de pouso, baixar travado. Confirma, baixar travado. Livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 099, então 3858. Livre pouso, tá 3858. Scan 3858, solo 02, direita 1219, solo. Direita 1219, 3858. Torre Salvador, é o Ocean 6310, estabilizado, passando externo, baixado, travado. Ocean 6310, continua a aproximação, não fica livre, o vento é 190 graus, 089. Ah, livre aproximação, aguardando a pista livre, 6310. Ocean 6310, agora sim, pista livre, autorizado, pouso 10. Livre pouso na 10, Ocean 6310. Ocean Ocean 6310, solo 05, libera a direita, solo 121, decima 9. Vai livrar a direita 219, Ocean 6310. Torre Salvador, Papatango mais Foxtrot Serra. Papatango mais Foxtrot Serra, boa noite, continua a aproximação, repórter, iniciamos a travada. Irá reportar. Pô, Salvador, o Papatango Mike Foxtrot Serra passou o externo, para embaixar travado, enquanto São Vitor Mike Charlie propõe cancelamento do instrumento e pousar na 17 se possível. Gente, o Mike Foxtrot Serra, plano modificado 08, autorizado de ir à base para a 17, aposta no final da 17, o Mike Foxtrot Serra. Irá reportar. Quase pela direita, 197, baixou e travou, Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, autorizado pouso que são 17, vento 190 graus, 099. Serra. Mike Fox Serra, só confirma o pátio de estacionamento? Pátio 5, hangar Abaeté. Pátio 5, graças. Serra. Voo no 763, boa noite, autorizado NR, colapso 10, vento 180 graus, 109. Autorizado. Mike Fox Sierra, solo Zuno 1, vai liberar a direita, acionar a frequência livre. Voo no 763, decolado aos 12, controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa. Torres Salvador, boa noite, é o gol 1096, 1,5 milha do Índia Serra, Baixa Travada. 1096, boa noite, autorizado pouso no piso 0, ventura 90 graus, 1,09. Autorizado pouso 1,096. Gol 1096, no solo aos 24, direita 1209. Night Gol 976, aproximando a porta calibral. Gol 1973, boa noite, a linha decola opção 10, vento 190 graus, 089. Linha decola 10, gol 1973. Gol 973, decolador 31, controle 1028, bom voo. 1028, obrigado. noite, Salvador, trip 52, 18. Trip 52, 18, boa noite, continua aproximação, repórter, respeito, baixar travada. Alterar.